madrugada eu sonhei. Com o brilho das estrelas eu lutei. Entre quedas e pedras no caminho, eu vi o futuro no horizonte, não desanimei. As tempestades eu enfrentei, cada passo eu conquistei. O destino parecia tão distante, mas eu sabia que era só um instante. O sol nasce, a vitória brilha. Meus sonhos na luta, a vida se revela. Nunca desista, acredite e vá além. O sucesso é o caminho que você faz também. As noites sem fim, tudo isso me trouxe até aqui. O suor e a dor eu transformei em força e coragem, eu sempre acreditei. Cada desafio foi uma lição, cada tropeço uma superação. No fundo do peito, o fogo ardente, eu persisti com fé tão presente. O sol nasce, a vitória brilha. Meus sonhos na luta, a vida se revela. Nunca desista, acredite e vá além. O sucesso é o caminho que você faz também. O eco das vitórias eu vou ouvir. O canto da conquista vai me conduzir. As cicatrizes são marcas de que eu vivi. E cada batalha um motivo pra sorrir. O sol nasce, a vitória brilha. Nos sonhos, na luta, a vida se revela. Nunca desista, acredite e vá além. O sucesso é o caminho que você faz também. Ai, se você crer, a vitória é o destino que você vai fazer. Nunca desista, mantenha a fé. O sol nasce, a vitória é sua, eu sou. Sonhos são reais se você crer. A vitória é o destino que você vai fazer. Nunca desista, mantenha a fé. O sol nasce, a vitória é sua, eu sei.